saber mas que tenso. Não quero pra ninguém o que sente. O teor da crueldade tem revolta no estopim. Motivos pra sorrir já não tenho faz mó tempo. Lágrimas de sangue corrói o sentimento. Noite de terça me lembro como se fosse hoje, com os gambé batendo na porta e poucos não trazem flores. Nossa mãe quase infarta depois de ouvir o recado que seu filho querido foi encontrado alvejado. E o culpado não se sabe, nessas horas ninguém vê. Se bem que nem importa se já não trará você. Giroflex na nossa porta, vizinhança tumultua pra ver a desgraça alheia, tem uma pá no meio da rua. Seu filho sempre pergunta quando é que você volta, se você nunca mais vai buscá-lo na escola. Lembranças dói na alma, recordações machuca, e o crime cobra cara e cada vez pior que nunca. Tanto que te avisei pra você ter mó cuidado, mas você sempre dizia que seu corre não era errado. Certo no incerto, o mundo moderno é certo, e a paz que eu não queria está no cemitério. Na janela da alma vidrada, quebrada a bala, essa dor, esse medo, eu não queria pra mim. Essa paz eu não queria pra mim. Na janela da alma vidrada, quebrada a bala, essa dor, esse medo, eu não queria pra mim. Essa paz eu não queria pra mim. Tristeza, meu camarada, é que cê não volta mais. A gente nunca deseja pra ninguém essa paz, mas como é que se faz? Confesso, não aprendi com a falta, neguinha, que cê deixou por aqui. Talvez se tu tivesse culpa de evitar duas armas, agindo sem desespero, assim mantendo a calma. Pulado fora do crime, trampando honestamente, fortalecido a mente, quebrou o elo da corrente. A perda inconsequente é o que machuca a gente. Contigo foi alegria, filhos, famílias, entende? Queria que tu soubesse, nós continua firmão. Ouvi mais mesma pancada, antiga som de ladrão. Mas a mesa de bar já não é mas a mesma, não tem ninguém misturando conhaque com a cerveja. Não tem aquele doidão que todo mundo curtia, chapando nos cantina, enchendo o saco da tia. Que sua partida sirva de exemplo pros moleque. No começo mar de rosa, no final é só os cleque. Blá blá blá blá, mais um corpo mais chorando, mais um no pai, estatística no chão, crânio sangrando. Na janela da alma vidrada, quebrada a bala, essa dor, esse medo, eu não queria pra mim. Essa paz eu não queria pra mim. Na janela da alma vidrada, quebrada a bala, essa dor, esse medo, eu não queria pra mim. Essa paz eu não queria pra mim. Gaje com meme, querido, a ausência que cê traz entristeceu sua família e a minha, hein, rapaz. Me diz cadê a paz, vou além pra buscar. É que não vi nenhuma instância disposta a condenar. Os que sei fosse eu, a processo, modo covarde, motivo fútil inexplicável. Enfim, agora eu sei que é tarde, você no fim de fazer ali, sem respiração. Costurado sem flores, caixão doado, humilhação. Só lembranças, irmão, foi inevitável dar notícia no barraco. Nunca imaginei esse fato, você sendo enterrado sem homenagem póstuma, sua mãe desesperada implorando, meu filho volta. Isso que é foda, alimenta a vingança e faz o ego querer apelar por matança. Sob efeito do drama, cobrar quem pilantrou e arrastou você de bonde pra emboscada. Morou sem paz, só arrancou em meio às poças de sangue e a paz se extinguiu. Isso é desnorteante, o algoz não dá chance nem tampouco facilita a paz que eu não quero, ainda segue utopia. Na janela da alma vidrada, quebrada a bala, essa dor, esse medo, eu não queria pra mim. Essa paz eu não queria pra mim. Na janela da alma vidrada, quebrada a bala, essa dor, esse medo, eu não queria pra mim. Essa paz eu não queria pra mim. Na janela da alma vidrada, quebrada a bala, essa dor,